Ricardo, DJ Dinho Pressão, energizando toda a galera. Os brother, é emoção e agitação. Bacante. Dinho Pressão. Vai dar o que falar. CD marcante do animal. Vai do Pará para todo o Brasil. Me entreguei assim. Foi tudo de repente, de um jeito diferente. Não pensei que fosse assim tão forte, tomando conta de mim. E você não ligou. Hoje eu sei o que você fez comigo, machucou demais. Aprendi que nunca se deve entregar um coração assim. Essa vai direto ao coração, moleque. Vou te esquecer. E agora, e agora? Vou te deixar e procurar um novo amor. Esse DJ que se destaca e é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. É emoção e agitação. Gordo e Dinho Pressão. A primeira vez que eu te encontrei. Aqui. Me apaixonei. Como um sonho bom. Eu te quero. Vem me amar. Você sabe que eu também te quero. Por você me apaixonei. E aí? E aí? Foi na festa que como é que é? E de geleia tocando amor. O padre Paulinho já falou, essa vai pra minha coleção. Corações se apaixonam. CD Marcante no Caribe. Lá vem mais uma, lá vem mais uma. De Freitas já tá no CD ao vivo. Amor, preciso ter você. Bora chalé com você, essa primeira dama, Lu. E aí, Marlon, bora suir. Você é tudo que eu sonhei. E o Maicon? É mais do que imaginei. Do mundo. E meu parceiro Igor do Posto Rana. Ei, a dona Bárbara, o Zero Umbala. Somos mil loucuras de amor. Meu amigo Bismarck Almeida. Pra você nada marcou. Meu parceiro Túlio da TF. Eu me mago. É Marcante rolando assim, ó. Partiu meu coração quando você se foi. O backzinho das revoltados. E olha a corte na área. Logo meu. E aí, Dodô da GBM, me dá valor nessa sequência aqui. Amo você. Amigo Lourinho da família Pitt. E a sua esposa, Natália Yasmin. São as Barbies, eu sei. As gatas que agitam. E meu parceiro Igor Neves. Sempre representando o chute certo. Tá comigo! Barbies, amor. É do coração. Nosso parceiro Jabo da Bandeirinha, sempre representando aqui a nossa bandeirinha, o Cristiano também. Parceiro Jefinho da GDG, o Mike do Coqueiro. Segura aí! Meu coração não resisti. Raul Estumando, Leonardo Oliveira, Costelinha, é Marcante. E agora? Amigo Bruno Maciel. Posso te fazer. Esse é mais um que vai explodir no carro da orelha. Sozinho nessa solidão. Vem, vem. Super gatas do rock te encantam, te fazem dançar. Super gatas do rock fazendo a galera delirar. Super gatas do rock te encantam, te fazem dançar. Super gatas do rock fazendo a ao vivo. Saio a te procurar. Caribe Show. Mas não consegui te. E é Marcante pra você. Já não sei mais o que fazer. Nasci tão longe de você. E agora? Não aguento mais. E aí, Dedê? Te juro, não vou. Lá do Dedoné. Vem. Sei que vou te envolver. Conquistar seu coração. Gorgi. Olha o gordinho do bar. A Raíssa, o Harrison. Família Pitch da cabanagem aqui, ó. Forte no seu coração. E aí, Lourinha, tá de Asmin. Não tem melhor, não tem igual. Equipe Pescara é a moral. Amigo Comandante Freitas. Só agitação. Tá no som que ele gosta. Não. Você quer curtir, vem lá pra cá. A equipe Pescara vai te cantar e faz você delirar. Brothers Gordo e Dinho Pressão. Simplicidade, carisma e competência a serviço da sua diversão. É o animal na área. Dá-lhe uma dentada, meu animal. Agora. Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E um sorriso à flor da pele. Amigo Gago, o Bruno Pitbull, a família lá do Sideral tá na área. E em você o meu mundo. E a nossa amiga Ingrid de Lisboa, meu amigo Potter, o Breno da Ronde, tá todo mundo aqui na retaguarda. Dia 11 de abril tem Gordidinho pela primeira vez em Santa Catarina. Não sou infeliz, fui embora, é a nossa turnê no sul do Brasil. E onde eu vá, me acompanhas. Tá quase confirmado. Santa Catarina e Curitiba. É a referência e pressão do Pará que tá chegando. Amigo Danley Santos, Jamile Cardoso, Wallace Azevedo e o Thales, Thales Henry, a galera de São Caetano, do Barão Vermelho. Emílio da cidade, mano, Emílio! Segura! Aonde o pop tá? É Santo Antônio do Tauá, aliás. E vamos lá. É a galera do Barão Vermelho, valeu! DJ Dinho Pressão. Com muito DJ Gordo. Muito amor. Viver a emoção. Aqui. No Super Pop Som. Crocodilo. Quando a canção toca, as Marias dão show. Seu coração já conquistou. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Dinho! E os moleque doido do Estádio Maroja. Os malucos dizendo que me ama. É isso. Imagino o teu corpo sobre o meu. E aí? E me lembro do calor dos... Meu amigo diz que Menjose, o homem que comanda a casa de show Republic, uma das mais conceituadas de Coraci. Obrigado, diz que Men. Você, o gerentão. E todo. Tamo junto. E aí? Meus pensamentos. Eu vivo das lembranças que você deixou daquele louco amor. Já! E quando a saudade insiste em ser. Tudo bem? O Alan Vito, Renato Assis, Patrick Lobo, homem do rock doido. Galera gosta, então toma. Ai, ai, ai. Bora virar, bora virar, bora virar, bora virar. Um, dois, três, três, três. Se liga. Hoje me deu uma vontade louca, alucinada. De me declarar. E é sempre em nome da Muse Diz, a marca do momento. Guia me carregue para onde for. O meu patrão Kine Maués, e a dona Josi Antunes. A Muse Diz é a marca do momento. Um dia a gente pode se... tá no CD marcante do animal. Não vai ser assim. Segura aqui, animal West. Segura, dona Josi. Pra acabar, o que houver. Aê. O que vier. Inverno ou verão. Em qualquer estação. Só vou gritar amor, amor, amor. Menino, eu te amo. Tá difícil de viver a vida sem você. Crocodilo vai. Menino, eu te quero. Pressão, a referência do que faz. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. E aí, de baixo, um abraço pra você, Uni. Tá aqui no animal. É crocodilo. Quantas vezes eu te esperei, amor. Sozinho no meu quarto, aqui estou. E aí? Sofrendo com a saudade que você deixou. E o nosso amigo Nilson do Chute Certo. Parceria de sucesso. Tá no CD marcante também. O maior site de aposta que paga na hora. Bora, Igor Neves. Japonês do Whisky. Equipe Whisky aqui também. Os revoltados, Eracuxo, bora, Beckzinho. E nosso amigo Luciano, tá lá, casa de uísque, parceiro do Dinho do Gordo. Nossa história, o nosso amor se transformou. Fechado com o nosso CD marcante aqui, ó. Agora estou sofrendo. Mais um que vai explodir. Que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento. E os balas da cabanagem. Bora, Luan, bora, Lili. O Pari Paulinho disse: essa aqui não pode faltar. Se liga aí, ó. Crocodilo Prime. Eu não sabia, Cristina Bismarck também. O som que ela gosta é crocodilo. De vez em quando ainda perguntas por mim. Quem dera que isso fosse verdade. Pois Ingrid Mendes, que não vivo mais. Bia Vasconcelos, bora, Bia. Sei que posso te encontrar a qualquer hora. Só não sei como é que eu posso reagir. Prime, Prime, Prime. Mensagem que mandei pro celular. Ela diz tudo que eu sinto e fala o quanto eu sofri. Agora só espero você decidir voltar. Minhas canções pra te pedir que não esqueça o nosso amor. E aqui nessa festa, se quiser me encontrar. Momento estou curtindo com a galera GDA. Pois me fazem sorrir junto com o Super Pop. Pois é só a guia de fogo e a GDA pra me fazer te esquecer. Fruto seco. Nosso amigo Anderson da RA Boutique. E a marca Tuque Gold fechada aqui com o Gordudinho. Ai, ai, já. Essa sequência aqui, ó, é muito firme, ó. Agora. Gigante Crocodilo Prime. E esse é mais um pra coleção do meu parceiro, o embaixador Webert e a sua Diabo da Paz. Direto pra Macapá. E dia 8 eles estão chegando em Belém. E o carnaval vem aí. Vou começar. Sempre esperei pelo teu carinho. Estou possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Aonde ele chegar? Raíssa e Júnior. DJ Moisés, incomparável. Esse é mais um e vai pra coleção do meu amigo André, o homem que comanda São Luís do Maranhão. E dia 22, agora quarta-feira, em Crocodilo no Bacuri. Agora, pois eu me ponho a pensar. Alô, André, prepara que hoje já estamos no preparativos. Quarta-feira estamos chegando aí no Bacuri no Maranhão. Seja meu convidado. Alheio. Bora pra cima, André. Que sempre estava ausente, mas entenda que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existiu entre a gente. Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te, eu saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração. Mas tem motivo. O nosso amigo Júnior Duarte. E acaso crer que meu amor não vai passar. O Rander Silva. O olho vai me levar a esquecer. O Paulo Henrique. Não te prometo. E meu parceiro Steve Reis. Mas em tua vida não vou... Amigo Bituga Digital. Não vai embora. Produtor de marketing do Crocodilo do Marajó. Não vai embora, ai, ai, ai. Tá só de boa na live. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Aí, sapinho. Ele é sua esposa. Eita sequência filé. Um, dois, três, já. Já! A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais até você dizer-me adeus. Sofri demais, amor. E aí, Túlio da TV? Sem teu amor. E aí, filé? Você sumiu, quero te encontrar e junto. Filé da TF. Se grande amor, não faz assim. Eu prometo amar-te. William, polimento, Bolinha. Meu amor. Bora, Pote. Volte pra mim. Bora, Ceará. Na nave esconde, te encontrei. E aí, Chico? Amigo Tico da Pedreira e o compadre Paulinho. O Tico falou que ele voltou. Voltou, Tico? Quando lembro dos momentos que passamos juntos, uma saudade aperta o peito, sem você não dá pra te esquecer. Eu tô ligado. E ampolimento. Sigo solteiro de amar. Sofrendo com a mesma dor, porque a nossa história ainda não acabou. Não entendo, meu amor, por que tem que ser assim. Eu tô sofrendo tanto e você longe de mim. Ai, ai, ai, eu não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo, meu amor, sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. Ai, ai, ai, eu não aguento mais a dor você deixou, tô sofrendo de amor, sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer, falar que meu amigo Leonardo Oliveira, você. O Costelinha, o Japa, Raul Stumano, DJ Jefinho da GDG, no pancadão, e o Pedro da Crocovil, Alanzinho da BD40L, o famoso Coxinha. E aí, Túlio? Rocha. Já! Sinta no ar, no coração, a emoção de estar aqui. E a Lacoste tá na área. Agora, meus revoltados. Não adianta esconder a nave, ela vai decolar. A amigo Denilson. Ele é sua esposa, obrigado sempre pelo carinho. Que rocha, Denilson. Galera da bolada. É, moleque. Olha o Maicão, mil graus. Você vai voar. O chuim das pacas. Falando do poderoso. O balão das pacas. O chalego também, essa primeira dama, Lu. O Dudu, o que mais tem? Venha sentir a sal, né? Da nave fazendo a pedra. Ao vivo do Caribe! Bora, Ingrid Mendes! Um abraço do Dinho! Dinho! É mais gostoso o beleza da nave que vai te encantar. E a gente vai assim, vai levando, vai chegar, né, Leonardo? Vai chegar lá. Já viu que é fantástico. O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão. Aí, ó. Vou curtindo a mixagem que vem do altar. Muito som. Muito som. Muita luz. Toda tribo agitar. Vai. Eu ligava, eu ligava. E você não me escutava. Eu sofri. Empresário da CA. E aí, Glebinho? Representando a CA aqui, ó. O amor é assim, é assim. Não tem explicação. E o quê? Toda tribo fazendo ter. Mas só com você eu me entrego assim, sem razão. Bruno e Trio. Amigo Clebinho, dos empresários da Ciasa, manda essa sequência pra sua esposa. Apaixonado esse moleque. Penso em você, consigo esquecer. Marcela Tavares, acompanhante do Leonardo Oliveira. Já tá no som que ela dá valor. Meu grande amor, sou louca por você. Sem teu amor de acompanhante. Trabalha em avião agora. Até acompanhante. Quero tanto ter você. Olha Peiros de Belém. Meu amor me faz bem, meu desejo é você. Vem, vem. Vem logo me amar, faço tudo por você. Viro o mundo só para te ver. És dona do meu coração. Me faz. Me faz sentir muita emoção. Me enche de paixão. Me enche de essa aqui, ó. Vai pra aquele cara que brigou com a mulher. Tá afim de se apadrinhar. Fala pra ela assim, ó. Fala no ouvido dela. Fala no ouvido dela assim, ó. Boa, Sapinho. Boa, Sapinho. Longe de você. Você é sua esposa. Aqui do lado esquerdo. Ação de boa. Só curtindo as melhores. Agora. Só mais uma chance. Outro amor. Prendo da Honda, me meu amigo Peteleco, me e meu parceiro Dário Assis. Chegou agora, mano. É que eu vá, te vejo em tu. O Lourinho Hugo, a GDK da City, a velha guarda, o Dodô GDM. Você me o Gago Bruno, e me é do Sideral, bora Pitbull. Todo mundo aí, ó. Mais uma chance, vai. Outro amor não há. E aí, Bruno do Ponte, bora Buda. Passa a esquecer nós dois. Você é mais que o céu, o mar, a estrela e o luar. Sei que o bar. Brothers Gordo e Dinho Pressão. Simplicidade, carisma e competência a serviço da sua diversão. É emoção e agitação com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. DJ Dinho Pressão. DJ Gordo, o show é com você. O animal toca tudo do Pará. Quando te conheci, logo me apaixonei. Nosso amigo Raul, tô de boa. Yasmin, o Ney, a Vanessa, curtindo o animal. E Rocha, Rafael do Parque Ville, tá chegando o aniversário dele. E vai ser no som que ele dá valor. União do Tapanã. Meu amor, me diga onde está. O meu coração chama por você. Eu preciso tanto te amar, te amar. Curtindo a brisa do mar. O teu beijo me faz sonhar. Ao teu lado eu preciso sempre estar. E viver só para te amar. Te amo, meu grande amor. Vira, vira, vira. Amigo Juan do Rio de Janeiro, meu parceiro skate lá em Joinville. Maluco, chega de ser e morrendo pelo seu maluquinho que sabe me hipnotizar. E aí, maluquinho, acho que sinto atração por ele. É só a primeira dama. Você é o meu bem. Não é... tá no CD ao vivo, maluquinho. E eu explico o que pode crer. Caiu o que. Bem voltados, galera da bolada. Cala a coxa, todo mundo, junto e misturar. Um beijo tão banais. Foi um choque quando vim. Eu não queria te ferir. Qual foi, mano? E quando eu descobri. Olha o José da. Do ar, sentimentos. As metralhas do Guamá. Sentimentos, você pisou. Amigo Gilson, sentimentos. Lá de Tomé a sua, um abraço, Gilson. Sentimentos, costuma perder. Sentimentos, jogados ao vento. Oh, oh, oh. Agora do Estrela Porto. Meu amor, escute com muita atenção. Aqui é crocodilo, meu amor. É a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão. A primeira pista, tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero. Aonde tu manda, caqueado, vai, vai, vai. Tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir. Uhul! Declaração de amor. E eu faço o meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. E um beijo! Mas não vá me negar um beijo. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo é te fazer feliz. E ser feliz com você. Yo, yo, yo, yo, yo. Uber, o mais desguiado de Belém, o machista Dieguinho, o Marcinho, os caras doidos, do Pá, junto com o Magno, nosso amigo DJ Maluquinho, top 10. Olha o japonês do Ife, tá na área também. E aí, compadre Paulinho? Vou te jogar na cama pra te dar o meu amor. Eu te jogar na rede pra te dar o meu calor. Eu te deito no chão, te dou tanta pressão. Você vai nas estrelas sentindo tanta emoção. Pimba, ripimba, ripimba, pimba, ripimba. Pimba, ripimba, ripimba, pimba, ripimba. Pimba, ripimba, ripimba, pimba, ripimba. Pra o meu amor que te faço suar. Deixa rolar, deixa rolar. Fala, fala, fala, fala, nega, fala. Fala, fala, fala, nega, fala. Vai. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. O Padre Paulinho falou aqui é diferente. Aqui é a referência, pai. Essa galera é moral e bota pra quebrar. São os reis da curtição, agitam pra valer. É só derrame de gelada, a galera dá valor. É a galera GDA que já se consagrou. Agitando maluquinho, eu quero é curtir com a galera que arrebenta e que detona por aqui. São baldes e mais baldes, eles botam pra quebrar. Eles curtem super pop, é a galera GDA. Na na na na na, super pop GDA. Na na na na na, super pop GDA. Na na na na na, super pop GDA. Essa galera arrebenta, eles botam pra quebrar. Quem era inimigo agora é amigo. Panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Estou. O goladão da golada. Eu não posso explicar. Segura aí. Porque o destino mudou nossa felicidade. Amigo Denchino de Pinho também, o Biel. Bora, Caio do Bar. Que eu faço amor aqui com o vazio que ficou. Sem você na minha vida. Vem e diz pra mim. O nosso amor foi mais que sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem! Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre. Essa aqui é do Léo! Mil graus, né? Agora, agora, agora, agora, agora! Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo. Amor, fica de atribulado. Sou louco por você. Rock via WhatsApp. Te amo, te quero demais. Minha paz, eu não consigo mais viver sem o seu amor. Te encontrar e te dizer que eu te amo. Amor, amor. Todo mundo sabe que eu sou louco por você. sequência tem que tirar o chapéu. Vai, vai, vai. E aí? Te sentir. Dinho Pressão, um talento nato. Recíproco. Olhos, só você. E aí? Esquece tudo, volta logo, vem me ver. Vem, vem. Porque te ver tão longe, dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim, vou gritar pro mundo tudo que sinto por você e faço essa canção pra você, meu bem. Quem sabe canta, quem sabe canta. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar, volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Verdade. Quarta-feira do Maranhão. Só os fortes vão, Paulinho falou. Quero ver o Dodô lá. Na Praça São Sebastião do Bacuri. Crocodilo montado pra galera. Onde se esconder, mamãe? Juninho da Marambaia junto com o Rafa do Parque Vini. Que eu pensei. Bacuri é a última cidade. Você também, meu amor. Atravessou a Pecuá. Picuaçu. Mas não vou deixar o destino te roubar. É doido. Sempre estarei aqui. É chão, né? Esperando sua volta. Pois um grande amor. É doido. Esquece jamais. Se nada faz sentido quando olho você não está. O gigante. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Crocodilo Braia. Sentir a pulsação do meu coração aumentar. Porque agora. Desculpe, eu te amar. Desculpe, eu errei te amar. Diz por quê? Desculpe, eu te amar. E agitação com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Crocodilo. Bora, maluquinho! É ao vivo! Eu mudei, sufoquei a dor. E aí, Pedro? Que havia em mim. Ele também gosta dessa aqui. Só eu sei. Na verdade, essa aqui é dele. Quantas vezes eu sou amor, mas você. Metralhas do Guamá. Velha guarda. O tempo passou, resolvi não mais sofrer e procurar um verdadeiro amor. Chico da Pedreira, bora, Chico! E ser feliz muito. O rei das meninas, né, Chico? Encontrei um novo amor. Agora tá solteira, desgraçado. Até sofrer esse desgraçado, né? Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou, decidi não mais sofrer. Quarta-feira tem, quarta-feira tem, tem! O Pedro Neves e a Maiara Molezinha. Tá aqui, ó, comigo, Neves. Não existe fronteira pra Olha, não existe fronteira, hein? Quarta-feira é nós. Que eu não posso atravessar. Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar, a gente se ama. Na cama ou na lama, eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim. Essa amiga Juju. Leva um abraço, meu amigo André, lá de São Luís do Maranhão. E aí? E pra ele não existe fronteira. Quarta-feira no Bacuri. A Juju já falou. Se o André for, eu vou com ele. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho.